Será até sempre, amigo. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Hoy toda la gente de Cali, que se escuche, ya para arriba.